Na relíquia do 70 sobe dois balão. Bloco com pente de 30, menor com fuzil na mão. Se alemão brotar, vai tomar só rajadão. Só menor revoltado que não tem mais coração. Alguns mano na vida errada, mas só Deus pode julgar. Olhe dentro dos meus olhos e o vazio você verá. Minha senhora, vê se perdoa. Eu caí pra pista que é pra nunca mais faltar. Mas se mexer com sangue meu, onde pinga vai jorrar. Se encostar na Maria, meu mano, eu vou te matar. Espero que tu fique longe. Sente o olhar frio, é lá que a maldade se esconde. Lembro que essa porra um dia já foi mais distante. GBzinha, é bom lembrar as vivências na zona norte. Isso era só um sonho, igual aquele de ontem à noite. Reunião da equipe pra pegar os carros fora. A formação da minha quadrinha, o 21 da Austrália. O trap, o Ramonzinho, então a Lohan e o Gago. Arthurzinho tá vindo aí com o Kevin e o Dieguinho. Dá um salve no João Henrique pra resgatar o Pedrinho. Não esquece do Neguinho e também do Heitorzinho. Esses moleque tão comigo, eu por eles até o fim. Eu vim da zona leste, onde o sol é quente, mas de noite aquece. Nós sofre a covardia, mas nós não comete. É quente. Manda-se pro playboy que vive falando besteira. Eu já falei da vez, mas não vai passar da terceira. Vai subir igual balão, furado igual uma peneira. Desacreditar no filho da maldade das ruas. Onde moto é o terror pra toda essa viatura. Neste sábado, os dois motociclistas já se preparavam pra entrar na garagem do prédio onde moram, quando uma dupla de ladrões em outra moto encosta e anuncia o assalto. Depois, o que se vê impressiona. Mais 9 assaltantes se juntam aos comparsas pra roubar os veículos.